Chegou em casa, suava, frio, tudo girava. Meio caindo e chorando, as mãos ensanguentadas. O que virei, por que fiz isso, ele se perguntava. Numa mistura de culpa e vodka, lá se foi outra garrafa. Acabou, tacou no chão, vidro pra todo lado. Retrato falado de um coração quebrado, atordoado, chapado. Caiu na cama, deu risada, esqueceu por um segundo tudo que se passava. Demorou, mas sua mente inquieta enfim se aquietou. Do outro lado da cama, o espaço que ela deixou. Fechou os olhos cansados, virou pro lado. Melhor morrer dormindo que viver um pesadelo acordado. Já sabia que tudo aqui tem um fim. Ele não chora mais, tá bem longe daqui. Ele queria só viver uma vida na qual não precisasse mais fugir. Já sabia que tudo aqui tem um fim. Ele não chora mais, tá bem longe daqui. Ele queria só viver uma vida na qual não precisasse mais fugir. No fundo sabia, acordava todo dia escravo dessa maldita rotina. Se arrependia, cada manhã que acordava, a cabeça pesada de ressaca, a culpa só aumentava. Lavou o rosto como todo dia, acendeu outra manhã fria. Chovia quando abriu a cortina da sala, abriu a janela, deixou que a chuva molhasse sua cara. Respirou fundo, pensou em merda, esqueceu do mundo. Olhou pra fora, tudo estático por um segundo. E num só passo, já não mais chorava. A rua movimentada parou pra ver ele cair na calçada. Já sabia que tudo aqui tem um fim. Ele não chora mais, tá bem longe daqui. Ele queria só viver uma vida na qual não precisasse mais fugir. Já sabia que tudo aqui tem um fim. Ele não chora mais, tá bem longe daqui. Ele queria só viver uma vida na qual não precisasse mais fugir. Já sabia que tudo aqui tem um fim. Ele não chora mais, tá bem longe daqui. Ele queria só viver uma vida na qual não precisasse mais fugir. Já sabia que tudo aqui tem um fim. Ele não chora mais, tá bem longe daqui. Ele queria só viver uma vida na qual não precisasse mais fugir.